A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Obviamente que hoje em dia, né, com os juros baixos, 300 fábricas de veículos aqui no Brasil, outras 3 mil fábricas de veículos lá na China, basta você estar ludibriado pela publicidade e daí se adentra ali numa concessionária, portando apenas um bilhete único no bolso, além da cara e a coragem, né? Aí com certeza você já sai de lá guiando um poçante zerado, com fraquíssimas cilindradas e uma bíblia de 72 páginas de prestação para pagar. Fala a verdade, não é assim que o povo tem feito. Nos nossos primórdios veiculares, adquirir o primeiro veículo exigia um pouco mais de esforço financeiro, né? Até porque não era tanta prestação. Tinha que dar uma bela tacada ali à vista e dar alguns cheques e tal. A gente tinha que guardar a grana do Vale Refeição e ficar perambulando ali com a marmita embaixo do braço. Exatamente. Né? Ia no cinema só de quarta-feira. Daí já não usava mais as roupas de marca, que era uma pretensão da molecada também. Cara, enfim. Falando em roupa de marca, malandro, amigo meu, na década de 80, ele andando na rua, tinha um mendigo no chão dormindo, e ele tava com uma calça da Fórum. Na época, a Fórum era o hype do momento. O hype. Esse amigo meu cortou a etiqueta da calça da Fórum para colocar na calça da Mongose. Existia um comércio de etiqueta da Bruno Minelli. Existia. Exatamente. Cara. Bruno Minelli era a grife do Faustão. Era a grife do Faustão. Exato. Bruno Minelli, Fórum, M. Officer eram as marcas que a galera comercializava etiquetas, Zump e tal. Tinha um tráfico de etiqueta. Era um tag dealer que negociava as etiquetas. Mas por que as pessoas faziam isso? Pra juntar a cada centavo de cruzeiro a fim de adquirir o seu primeiro pois é, né, cara? E era o pois é mesmo, porque carro zero naquela época era coisa só de bacana, né, cara? Principalmente naquela época éramos recém-saídos da adolescência. Exato. Ô, Walter, e você falou que o seu primeiro veículo, que era um Chevette. E eu gostaria que você explanasse mais sobre o seu primeiro sedã da Chevrolet. A Chevrolet apresenta a perfeita integração mecânica-estilo. O novo Chevette. Motor gasolina ou álcool. Agora também 1.6. Nova transmissão com quinta marcha opcional. Cara, pra você ter uma ideia, eu comprei esse carro por 4 mil e vendi por 1.700. Era um negócio e tanto comprar carro, né? Cara, a cor dele era um verde varejeira. Eu lembro desse carro. Todo mundo sabia que o Walter vinha a 15 quilômetros de distância. Quando eu comprei, parecia estar bacana. Passou acho que umas 2-3 semanas, já começou a cair a massa. Sabe, cara? Hoje em dia carro não enferruja daquele jeito, né? Não. Você fica aí. Naquela época a lata era lata mesmo, né, cara? Enferrujava punk, assim, cara. Quando eu comprei, eu não sabia dirigir. Então o que aconteceu? Eu aprendi a dirigir naquele carro. Eu bati os quatro lados mais o teto. Você falou isso, essa história. Eu arregacei o teto porque eu atravessei um corredor de ônibus na Avenida Santo Amaro com esse carro. Esse carro eu lembro que tinha dispositivos antifurto. Porque hoje em dia você tem um alarme ali, rastreamento por GPS e tal. E eu tirava o cachimbo do distribuidor toda vez que eu parava. E eu me lembro de uma vez que eu acho que eu tinha tomado uma ou duas tubaínas a mais, né? Na madruga, imagina, eu tinha ali 21 anos. Aí eu cheguei no Chevetão com cachimbo no bolso, tirei, abri o capô, abri o distribuidor, enfiei o cachimbo, fechei. Mas na situação que eu tava, eu não conseguia fazer as coisas com muita habilidade, né? E eu acho que ficou mal encaixado. Aí eu entrei no bólido e soquei o pau. Quando eu tava na Regis, que tem curto, eu tava mais ou menos a uns 120 por hora. Só ouvi um... Aí eu encostei o carro, soltou o cachimbo, fez um buraco na tampa do distribuidor desse tamanho. Ainda bem que deu pra eu remontar e sair com o carro. O meu primeiro auto foi um Volkswagen Fusca Besourão. Besourão? Um Besourão. De ano 81, era o motor 1600 dupla carburação, lanternas Fafá e mais uma série de acessórios que deixavam ele muito mais ridículo do que fantástico. E o ano era 1983, cara. Que ano que era o carro? O carro era 81 e eu estava em 1993 com ele. Ah, 93. É, aos 18 anos. Já tinha mais de uma década. Já tinha. Quase tinha, duas décadas. Já tinha pego muita baranga aquele as carro. As tetas da Fafá já estavam caídas há tempo. Agora, isso era uma coisa maluca, porque esse lance de um primeiro carro transformar aquela caranga num burro de cigano também era um clássico, né, cara? Porque todo o meu mundo tinha, como ele era um besourão e tinha uma capa preta atrás, que eu não sei pra que servia, na entrada de ar do motor. Ah, que lembra? Era ridículo, lembro. Era. Então, mas tinha umas rodas era mais terrível. Bacanas, e farol de milha. Farol de milha. Farol de milha. Eu tinha dentro um painel com uma série de relógios que não serviam pra absolutamente nada. Nem a hora marcava. Nem aquela hora marcava. Porcaria. Você tinha aquele toca-vidro de gaveta? Isso que eu ia falar agora. E tinha um maldito tojo de gaveta. E daí você estacionava o seu carro e adentrava um shopping com aquele maldito daquele tojo na mão, com o toca-fita na mão dentro do shopping, cara. Porque teu carro estava estacionado na rua, porque você não queria pagar estacionamento no shopping. Lucel, mais de 20 mil veículos já fabricados, informa a hora certa. Vem aí o Gurgel BR-800, o primeiro automóvel inteiramente nacional. Ah, putz, eu tava esquecendo. O Chevette era álcool, o Chevette que eu tive. Meu Deus. Hoje eu tenho um carro flex, que eu sempre abasteço com álcool. E de manhã você liga ele e ele vai injetando gasolina. E você sai com ele injetando gasolina. Sim. E você vai bem, naquela época era terrível. Esse Chevette não tinha um dispositivo pra injetar gasolina pela manhã. Ele até tinha, mas não funcionava. É. Aí o que eu tinha que fazer? Abrir a tampa, tirar o filtro de ar, jogar gasolina dentro do carburador, fechar e dar a partida e sair o carro. Cara, que lata velha. A gente recebeu algumas histórias interessantes. Uma delas é do Fred Nantes. Abre aspas aqui da história do Fred. Ele fala assim, olha, numa determinada rua que morei, tinha um garoto que com uns 13 anos, ele dava balas, doces e brinquedos para outros garotos em troca de favores físicos. E esse rapaz completou 16 anos e ganhou um gol bolinha do pai. Carro esse que ele jogava na mão dos outros meninos para darem um rolê com ele. Mas claro, a troco de outros favores. Ele fala que esse carro foi conhecido como Cúpula do Trovão, porque dois homens entravam e só um homem saía. O Fred fala aqui, ó, aviso que eu nunca dirigi o Gol Bolinha, mas doce eu já tinha pego do rapaz. Aí fala, brincadeira, estou mentindo. Essa foi a história do Fred. Tinha muitos opcionais nos veículos naquela época, né? Uma chave de fenda para escorar o vidro que não parava fechado, né? Quilômetros e quilômetros de arame sempre tinha ali por perto. A ouvinte Andréia Quirino nos mandou e-mail, abre aspas, antes de eu completar 18 anos, eu sabia que ganharia um carro do meu pai. Acontece que eu esperava um Uno. É mesmo que usado, né? Uno, um dos carros mais famosos do país. Exatamente. Mas era um carro que eu amava. Inclusive, espalhei para as minhas amigas lá do cursinho que logo aquela pobreza de andar a pé acabaria assim que eu ganhasse meu Uno. Qual não foi minha surpresa quando no dia 21 de março de 1993... Ela lembra até a data, olha. Meu pai chega com um Fiat 147. ano 1981. Ah, que beleza. Acho que quase morri do coração. Só pensava nas amigas que me esculachariam. Chorei decepcionada, mas não demonstrei ao meu pai. Coitado, ele tava falido naquela época, né? E ele achou até... Bem falido. Trocar o Uno pelo 147. Exatamente. Ele achou que o choro era de emoção pelo primeiro carro. Mas depois do baque e com o tempo, fui pegando uma paixão por aquele carro. E eu passei a chamar ele de Fifi. Olha que bacana. Minhas amigas também o amavam, várias baladas com ele. até o dia 16 de dezembro de 1994, é quando me roubaram um Fifi em frente ao shopping Ibirapuera. Termino esse e-mail com os olhos marejados. Ô, André. Beijos. Galera, Facebook é Agente em 86, dê uma curtida por lá. Nosso e-mail para você mandar sugestões de temas é o falecom@agenteem86. Toda segunda e quinta-feira temos um episódio novo. Quem sugeriu esse aí sobre a primeira caranga foi o Rômulo. E olha só, sugeriu o tema porque queria saber mais sobre o Chevette do Walter, pois eu tive um também. Ei, Rômulo. Que me perdoem as feministas, o meu Fusca foi o maior abatedouro de barangas de toda a zona sul de São Paulo. E não era só pelas minhas escolhas ruins, não, cara. Porque eu emprestava ele para uns caras também, manja. Os caras falavam... Mas assim, era locado na camaradagem? Manja, os brothers motorizados, assim, que a gente tem. Uhum. Eu emprestava pros caras levarem as moças ali pro amor. Uhum. E teve uma vez com o Henrique. Henrique, eu acho que você pode estar ouvindo, inclusive, essa edição do Agente 86. Emprestei ele pro Henrique e tal. E me dá umas 3 da matina, me liga esse maldito. Besouro não pega nem a pau. Daí eu falei, mano, seguinte, vamos ter que rebocar. Aí meu pai tinha um Monza Tubarão, uhum. Meti uma corda grossa no porta-mala do Monza Tubarão. Como era perto de casa, da minha casa, porque ele estava simplesmente no Vila Azul. Pra quem conhece, um moteleco da pior categoria, próximo à casa da minha mãe. Mas meti a corda no porta-mala. Foi o cara que pegou chato nesse motel. É natural pegar. No lençol. É. Então meti a corda lá no porta-malas do Monza Tubarão do meu pai e fui rebocar o Henrique no Vila Azul com a moça. Quando eu cheguei lá, ele tava com a minha prima. E o teu pai? Meu pai não foi, ainda bem que não. Que essa minha prima era mó puritana. E a cara dela, olha que me viu.